você devia ir embora agora mesmo e esquecer que eu existo neste mundo. A sua vida é andar vagando a esmo. Pode voltar pro seu meio vagabundo. Eu já cansei de ser um resto em sua vida. Não quero ter desilusões daqui pra frente. Há muito tempo que eu espero a despedida pra começar a minha vida novamente. Maldita hora que te fiz a companheira, acreditando ser feliz, mas me enganei. Meu coração já não é seu prisioneiro. Eu já não gosto de você como gostei. Eu já cansei de ser um resto em sua vida. Não quero ter desilusões daqui pra frente. Há muito tempo que eu espero a despedida pra começar a minha vida novamente. Maldita hora que te fiz a companheira, acreditando ser feliz, mas me enganei. Meu coração já não é.